sentados no banco da praça da rua, olhando o povo que passa sem ginga, sem graça, e eu só na minha, transando um lance legal, sobrenatural, de uma voz que dizia: os deuses são loucos, o mundo é torto e o céu é mordomia. A vida é tudo e eu não me iludo com a tua fantasia. Vejo as estrelas no céu brilhando pra mim e pergunto qual o dia que tudo isso vai ter fim. E não sei por que razão o mundo é assim. A vida é um jogo, é preciso ter sorte pra ser vencedor. Não tem medo nem mesmo da morte quando ela aparecer e disser: hoje é você. Me acompanhe se quiser viver. Sentados no banco da praça da rua, olhando o povo que passa sem ginga, sem graça, e eu só na minha, trançando um lance legal, sobrenatural, de uma voz que dizia: os deuses são loucos, o mundo é torto e o céu é mordomia. A vida é tudo e eu não me iludo com a tua fantasia. Vejo as estrelas no céu brilhando pra mim e pergunto qual dia que tudo isso vai ter fim. E não sei por que razão o mundo é assim. A vida é um jogo, é preciso ter sorte pra ser vencedor. Não tem medo nem mesmo da morte quando ela aparecer e disser: hoje é você. Me acompanhe se quiser viver.